direto do céu, vindo direto de Deus pra nós. Tem pessoas que são feitas de amor, tem o dom de acalmar a nossa dor, tem o dom de encontrar o jeitinho ideal pra falar. Jamais.